Esse é o projeto. Projeto 15. Ando ligeiro, parceiro, no mundão sem segredo. Que o sistema faz com a gente, não tem jeito. Não sei se eu entendo, só voto e voto pra enterro. Admito ser sujeito, sossegou. Deu um tempo, tá de boa, tá com a nega. Somando, somando e tendo as crianças. E reza pra educar do mundão, levar a herança de preto. Saber ser verdadeiro, sonhar com os mesmos. Mais velho, sua goma, seu sossego. Sua mulher no desempenho do emprego. Sabendo levar e sonho em viajar. É fim de ano e muitos querem. Meu Deus, quebrada ferve, vários viram. As crianças estão no mundo sem saber. Sem o ato inteligente vai sofrer, ó. Agora eu tô aqui, né? A cara é dividida, a paz. Logo em breve, não esquece. Sua cabeça é seu mestre e a leste é sua segurança. Conto com vocês, tamo aí. Pra sair, pra curtir, divertir. Liberdade muito mais aqui. Se for assim, vem cantar comigo aqui. Vem cantar comigo assim. Vem cantar comigo aqui, ó. Conto com vocês, tamo aí. Pra sair, pra curtir, divertir. Falsidade eu não aceito aqui. Se for assim, deixa quieto isso aí. Deixa quieto isso aí. Aí, deixa quieto isso aí. Putz, o mundo tá louco, decepção. Não posso acreditar nessa conversa, mas guerra não. Quero vencer nessa vida, viver parece um dom. Eu vi a saída na rima, seguindo na fé, tamo aí, satisfação. O rap balança os esqueletos e brilha o sol. As minas de short que tenta a sorte nas nave. Quantos na fé, na segunda vai trampar. Boa sorte, se envolve sabendo o que quer. Cantando pros pobres, pros ricos, na paz, sem migué, sem negar. Eu acredito nos parceiros, eu acredito nas crianças, eu acredito que as mulheres sim, pode mudar. Regenerado, bom ladrão, vive na leste, pode fumar. E tá bolado com os malucos, pé de breque que só quer atrasar. Aqui com a minha família, conto com eles, conto com a paz. Conto com a honra, com o dever de cantar. Se levantar no gol de honra, assim se pode mudar. Esse é o lugar onde se canta, onde se dança. Onde a esperança cresce em cada creche. Conto com vocês, tamo aí. Pra sair, pra curtir, divertir. Liberdade muito mais aqui. Se for assim, vem cantar comigo aqui. Vem cantar comigo assim. Vem cantar comigo aqui, ó. Conto com vocês, tamo aí. Pra sair, pra curtir, divertir. Falsidade eu não aceito aqui. Se for assim, deixa quieto isso aí. Deixa quieto isso aí, deixa quieto isso aí. Cresci na madrugada, eu vi muita gente chorar. Se esperança não há delirar. Cresci na madrugada, eu vi muito amor se acabar. Se esperança não há delirar. Eu vi na madrugada, eu vi muita gente sonhar. Se esperança não há delirar. Cresci na madrugada, eu vi muita gente lutar. Se esperança não há delirar. Eu vi.